4298, boa noite. Azul 4298, está na final de 8 milhas. 496 da Gol, decolou 06, controle 120.8. 08 na boa, gol 106. Azul 4298, muito boa noite. Continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. A nossa indicada de vento é de 210 graus, 210. E a intensidade de varia de 14 a 26, com a indicada agora de 21 nós. 7, Azul 4298. 0, põe uma frente com o zelamento. Abaixo com o zelamento. Tá 3, 8, 5, portão 08, tá ali, chama ataque. Esse chama ataque, 3, 8, 5. Reduzir velocidade para 200 nós, número 2 na aproximação. Afirmo reduzindo para 200 nós, 59, 74. Avenida 782 autorizado de direto Zan. Zan, 272. Avenida 782, você tem instruções para 2010, o ajuste no 09. Tem instruções para 2000 com 1019, 2782. Observa 28, vento 200 graus, 219. Foi autorizado na 28, azul 4298 no solo 11, antes da Alfa 1211. Antes da Alfa 1211, azul 4298. Avião 5974, alteração para o sequenciamento, curva esquerda para 210, limite a radial 120 de São Rodrigo. Correção a 180. Acima, esquerda 210, na atividade para 180, e o tribunal fechado. Desça para 2.000 pés, ajustado 109. Descendo para 2.000 pés, 109. Bom, 5149 aborde, com 350 alternando o galeão. Fecha, aguarde, tá? Escuta, 3295. Mas escuta, 3295. Quatro, turbulência moderada aí na final, tá? Gente, grato pela informação. Grato através na curva aí de 15 nós. Gente. 298, é só? 3215, prossiga até a entrada aí em portão 612. Qual a zona de pista do 6313? Confirme. É o Oxana 6313, poderia confirmar a saída prevista para Guarulhos, no 6313? Recebida da El. Graça, 6313. Está autorizado em interceptar ILS? Autorizado em interceptar Rio 5974. Ok, autorizou em interceptar ILS Rio 5974. Você seguiu o taxo 3815? Afirma, está 3815, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera da pista chama Torre em 1.1.1995, ajuste no 019. Juliette, Alfa 2895, no ponto de espera da 28, 3895, obrigado, bom fim de semana. Azul 2782, completa esquerda para 230. 230, deixa azul 2. Rio 5974, inicie redução para aproximação. Gente, iniciou a redução para aproximação, 5974. Controle, só confirme a aeronave na nossa frente aqui, o modelo. Azul 2782, informe sua visão com o campo. Afirmativo, senhor. Gente, complete a aproximação visual e chame a torre 118, decimal 95. 95. O Rio 5974, tem condições de fazer uma experiência? Pode fazer um 360, tá presente, ó? É, interceptando o ILS, está autorizado o 360. Gente, vai fazer pela direita, o 59-724. Relativo, informe que a aeronave estava voando zé, vindo do sul, O V chutou o localizador e agora está se encaixando na final. Número 27 do 2 azul. Prossiga. O senhor não conseguiu contato com a torre, está iniciando a aproximação perdida. Gente, nem 1895, nem 29. Negativo. Gente, inicia a aproximação perdida, será redirecionado para a final. Okay. 2000. Azul, 3815. 3815, prossiga. Ponte espera 28, pronto. Deixa eu manter o ponte espera. A escuta manter o ponte espera, 3825. Azul, 4235, chegar de pit, desce via para 4 mil pés, ajuste no 020. Azul 2782, depressão para final ILS, curva direita para 060. 060, 102. Rio 5974, vem interceptor. Combate final ILS, chama a torre 198, decimal 95, 5974. Rio 98, decimal 95, 5974. Torre Salvador, Rio 5974, na final. 5974 é a parte final de 5 milhas. Voltarei no final de 5 milhas, 5974. Estou mantendo 3 mil, em reparação para o sequenciamento, direita para 060. Direita 060, vamos ter 3 mil. Mike, Letão meu, prossiga. Esse Mike, Letão meu. Quatro, né? Parte avistando. Chamaremos avistando 5974 Rio. Gente, a última aeronave que pousou apontou vento de través de 15 nós. Estimativo na presente posição está 20 nós. Esse Mike Alpha veio direto à voz. Veio direto à posição O3 para a chegada Cari e reporte 10 descidos. Sete modificado aos 2-1. Desce para 1.500 pés, voo inicialmente direto Salvador, aguardando a definição se prossegue via litoral sul ou pelos corredores, pelo setor norte. Primativo. Azul 2782, curva direita para 1-0-0. Direito 1-0-0, 2782. São 5 após o 727 na curva final e mantém o 28. Afirmativo, observa após a aeronave que pousa ali, mantém 28 para 38 no 5. Sete quatro, no solo 23, livre à esquerda, antes da alta, chão em solo 121, decimal 1. Alinhado e pronto, tá 3, 8, 5. Rio 5974, autorizado o táxi para o Pátio 3, via Taxi 6, Alfa Kilo. Posição prevista 612 Lima, atente ao sinalizador. No 5, decolador 24, um controle 120 decimal 8, bom voo. 20 decimal 8, boa noite. Controle Salvador 38 no 5, decolou na sua escuta, mantendo a reta. 38 no 5, contato radar, suba via da El para o nível 340. Via da El para o 340, 38 no 5. Da presença pode voar da El ou Monster? Via da El. Da El, sim. Da presença da El. Da presente via da El. Da presente via da El. Para mais direto ao meu, prossiga. 38, 15, está afastando um pouco à direita em função de formações aqui à esquerda. 7. Mais direto ao meu, autorizado para LC, assim, a Índia Eco Índia, boa Nordeste, a 1.100. Aciona 0115. Decolagem com a torre 295 e controle 10.8. Para o sequenciamento, curva esquerda por 180. Azul 2782, curva direita por 220. Direita 220, 2782. 2782, desça para 2000 pés. 2000, 2782. Se mantenha a pressão desse, mantenha o nível 120 quando pronto, mantenha a produção de salvador e aguarde para voar para o São Carlos. Tente, prossegue na descida, no presente? Reporte para modificação, desce para 2000 pés, mantenha a prioridade. Azul 2782 para localização de linha 245. A prova seria 240. Confirme no contato para 5. Informação é para azul 2782, curva direita para 250 para o localizador. Direita 250 para o localizador, 2782. O azul 4235, mantenha presente pro, aguarde o último vetor. Matou de porra. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, repeat, desce para 4000 pés. Repeat, 4000 pés, 5972, mantendo ajuste. 1020. 4, 2, 9, 2. Salvador, tá 3895, é possível completar a direita pro de Mótiva? Negativo, chame Recife, frequência 251. 251 Recife. Azul 4235, curva à direita pro 270. Direita negativa. Gente, reporte quando tiver condições de voo, já. Condição de voo, né? 230 e após voo usando quando tiver condições. Gente, quando condições, voo já. Reduza para 180 nós. Agora. 4235, reduza para 180 nós e desça para 3000 pés. Correio da Janela 63, no Cris, chame para feedback acionamento, portão 62. Correio da Janela 63. Pode descer para 1.700 pés, senhor? Só se visual do campo. autorizado 2000 pés, o 4235, e autorizado o ILS. Mantenha autorizado o ILS. Controle Salvador, boa noite, voo 1888. Perceptor 2782. Perceptor 2782. Bima Tia. Chama a torre 198, decimal 95, alterna 219. 295, 219. Controle, boa noite, voo 1888. 888, e pitch para 4.000 pés. 24 mil. Amadeu, boa noite, Azul 2722. 2722, a parte de Campo Vista. O Golfo Mike Alpha prossegue via Litoral Sul. Voo no farol da Barra e no farol da Barra desce para 1000 pés. Aguardando a autorização, mais de 7 e 5, reduza para aproximação, chame a torre 1-8-9-5. 9-5, vai. Qual o Azul 2782? Azul 2782, livre pouso na 28, vento 200 graus com 229, altímetro no 020. Livre pouso, Azul 2782. Azul 4235, está no exato, leste, segundo, 3 no meia dúzia, puxa, vai que acena meta. Autorização para pouso. Vale. Maquilete 1-1 fora do solo. Maquilete 1-1 fora do solo, 37, um controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 120 decimal 8. Aluca 235, livre pouso na 28, 200, 210 graus com 209, altímetro no 020. 020, levantado na volta, Aluca 235. Pede aliança, repete o localizador, ajuste no 020. 22 mil, Capital, da Capital Rio, conosco, 22. Aquato Romeu, atente aos sinalizadores. Aquato 2, 7, 2. Aquato 2, 7, 2. Aquato 2, 7, 2. Mike Juliette Romeu possível. De Salvador para Sierra Índia, com Índia, com 3 no POB, mantendo 01 no 5 no transponder, mantendo 500 pés. Tio, tio, tá indo de Salvador direto Sierra Índia com Índia? Afirmativo. Suporte visual com local de pouso e cheque seu transponder. Controle 1, uma porta pra pegar. Temos altitude, Golfo Maquias. Sete, o Lima Lima Fox, modificado as regras, desce para 2 mil pés. Inicie uma espera visual do setor. Se da nessa posição aqui ou pode ser mais próximo ali, próximo ao farol de Papuã? Na presente posição. Ok, vamos aguardar. Controle, informa-se. Identifico o transponder 01, 95, Mike Juliette Romeu. Recebendo seu transponder, Mike Juliette Romeu, reporte visual com local de pouso. Juliette Romeu reportará visual. 1-1-8-7-1-9-5, ajuste agora 1-0-2-0. P20, parceiro 2-1-5, Nete. 90 para o Rio, 5972. 972, a informação de vento que Salvador tem é da pista 1-0, vento 200 graus, com 1-8 nós. 7, 4980, guarda, ainda tem os copos. Chame a torre 1-1-8-9-5. 1895, 5972. Última que chame a torre agora 1-1-8-9-5 para a coordenação. 1895, Alfa. Sarap 5972. Oi, Wolfmike Alfa. Boa, Ana. Wolfmike Alfa, siga via litoral, reparte farol de Itapuã. Sarap. Azul 4980, pronto, copy. Azul 4980, autorizado para Recife via UpZulu 17, nível de voo 350. Decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, após voa direita, direto ao Aracaju. Aciona 5516, controle 120 decimal 8. Após decolagem, mantenha a proa até alcançar 2500 pés. Aguarde para seguir para o 17 com base pela direita. Ok, 4 mil pés, ajuste no 020. Olha o Lima Forte, a gente vai ter 0. Ainda vale ou já foi para o papel? uma linha certa, se o senhor pode prosseguir na proa norte para o litoral, mas será necessário mais um 360. Boa noite, a patrulha do Rio. Vamos guardar aqui a próxima linha rotatória, se possível. Foxy, a intenção seria prosseguir na proa do farol de Tapuã e fazer a cena do jet para 17. Pode ser? É possível não, proa do farol? Bem, a questão é que o senhor é número 3. Nós temos um pouso da 28, temos um tráfego visual em espera do farol de Tapuã. O senhor é número 3, tem que fazer a espera na presente posição. Você ou outra coisa que é possível, fica mais alinhada aí com o 17. É, mas a rotatória vai ser mais complicada, eu sou cruzar no eixo de decolagem da 28. Eu vou ficar no eu vou guardar a pista do litoral. Afirmativo. Completou 3-0, Ghost My Call. O Ghost My Call, chamando 3-0 pela direita, aguarde para seguir para o setor norte. Alfa. Você tem condições de manter o eixo do litoral até através do 3-5? Se mantendo 2.000 pés, prossegue via litoral para o farol de Tapuã. Sim, o farol de Tapuã, 2.000, o Lima de Valfora. 1888, controle. Vai, pergunta. Sim, mano, não pode? Confia? O senhor está fazendo o quê? Está contornando uma formação aqui, a ideia é ser só um procedimento aqui, sei. Gente, quando o senhor pretende informar o controle? Ah, esse é o desvio mínimo, senhor. E segue para o 17 com base pela direita, reparte base para a final. Aham. Ok, então. Qual a sua ideia, senhor? Informe quando tiver condições de voar a posição usando para interceptar a final do ILS. É, não tem condições de voar usando, a gente pode voar 361 ou 363. Vou então ser avisto 364. Comandou, boa noite, 9-3-2, finalizando, 3-1-3, mantém a posição alinhada, estimado máximo 2 minutos devido à aeronave pousar na pista auxiliar. É, sentação, 3-1-3. Lima-Lima Fox. Boa noite, papapá, Lima-Lima Fox, intenção seguir para o 1-7. Gente, siga via litoral para o farol de Tapuã, no farol de Tapuã, espera com 360 pela direita, aguardando para seguir para o setor norte. 360 pela direita no farol de Tapuã, qual tem um ajuste, né, por gentileza? Confirme. Tem um ajuste, por gentileza, para o Lima de Macoca. 020. 020, grato. Imagina uma base no 7, trem baixa checado, vou fracar. Golfman Calça, livre pouso no 7, vento 200 graus com 209, altímetro no 020. Passa. Passa, estabilizado o S-3-2, né? Vou no 8-2. Graus com 99, altímetro no 020. Só se for presente, siga para setor norte. Condições de ingressar numa final de 4 milhas para 1-7? Gente. Cruza o campo ou prossegue do litoral norte? Presente, segue para 1-7 com base pela direita, só que ingressando numa final de 4 milhas. Tá, com base pela direita, eu vou completar 360 aqui para direita e ingressar na circuito pela direita, 1-7. Presente. Gente, salas 4-7, frequência livre, estacionar. Primas em estuato, posicionado 3-1-3. Temos uma aeronave no setor sul, estamos orientando para cruzar o campo, aguarde 3-1-3. Aguardando. Prima Fox, você está no 1010. Autorizado no 1010, o Lima de Mapó. 3-8, estabilizado. 1-8-8-8, complete final LS, na torre 1-8, decimal 9-5. 8-9-5. Tá mandando, me deu 3. Lima Fox, devido ao arco do 3-0, mantenha a espera sobre o sol de Tapuã com 3-0 pela direita, estimado 2 minutos. Sim, Matheus. 3-1-3, livre decolada 2-8, mapa de decolagem mantenha pro até 2.500, 2.510. Vento 2.00 graus com 2.09, altímetro 1.020. Iniciando, 3-1-3. Salvador, boa noite, voo 1888. Boa noite, voo 1888, reparte canto à vista. Marcadela, voo 1888. 1006, ajuste no 010. Via caro, desce para 4000, 1000 e 970. Decolado 5-0, chão de controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-2, meter 1-3. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, chão de meter 1-3. 3-1-3, contato radar, via BL, suba nível 3-6-0. 3-6-0, pode subir o via, não? Afirmativo. Via Bel, M3-M3. Rua de Lidl, M3-M3, Via Bel? Direto Bel? Via Bel. Luna 28, vento 200 graus, como 79, eu tinha 1020. 3-0, 974, saída da El. Da El, 974 de Lima Fox, aguardando autorização para o cruzamento. O cruzamento será a curva à esquerda e cruzamento sobre o campo. Batiu. 888, solo 52, livre à esquerda, chame solo 12, vamos decimar 1. 2-2. Uma Fox, curva à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, reporte base para final do 17. Sobre cruzamento do campo, reportar a base pela esquerda da 17, livre uma Fox. Boa noite, 88, chama o solo 21, décima 1. Oi, Salvador, boa noite, 88, livrou a pista, não tem contato 219. 211. Valeu, obrigado. Salvador, boa noite, 88, livrou a pista. Boa noite, 88, autorizado o saque para o pátio principal. E a taxi Alfa e Júlia, de portão 08. Paulo Juliette 08, boa noite, avistado, livre pouso na 17, vento 200 graus com 199, altímetro no 019. Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, livre pouso na 17, vento 200 graus com 199, altímetro no 019. Livre pouso na capital 17, Lima Lima Fox. Dan 3305, autorizado para Recife, via UPZULU 17, nível 330. Saída Aron, após voo direto Aracaju. Decola da pista 28, mantém proa até alcançar 2.500 pés, após curva à direita. Aciona 5522, frequência do controle Salvador no 20.8. 330, Recife, Apazulou 17, na Aron, Aracaju, decola da 28, mantém a proa até 2.500 pés, mandou curva à direita. Correto, TAN 3305, chame para o final do acionamento. Pode chamar. TAN no nível 130. A carta prevê manter o nível 100 até 30 níveis. Oi, o Xené copiou, subi para o 310, confia. Eu fui enfático em pagar via saída da EL. O senhor solicitou outras proas. Eu sou enfático, dia 10. Ok, então, batei aqui nível agora 160, pode ser? Agora o senhor já foi reiterado, pode continuar subindo para o 360. Ok, 6 para o 360, mas 302. Câmera 3-1-3, reassuma a navegação na proa de Leda e chame o centro Recife em 1-2-5-1. Voando Leda, voando Recife 1-2-5-1, meteiro 1-3, desculpa aí pelo mal entendido. Gol 970, livre da restrição, desce para 2.000 pés, ajuste 1020, autorizado ILS. P20, desce para 2.000, livre da restrição em bomba, Gol 970, obrigado. Após o PRIM, alguma possibilidade de a gente vá à Serra Vida 362 para a gente completar o X-Ray? Após o PRIM, voa o 363. 363, obrigado pela gentileza. Bom, a equipe de solo vai ingressar a cauda da aeronave na Taxi India, em direção ao Xibex Chame Taxi. Chame 6224. 6224, chame a torre 198, decimal 95. 295. Boa noite, chame 6224, nosso escudo. Chame 6224, reparte campo à vista. Para campo à vista. Quatro, livre pouso na 28, vento 200 graus com 219, altímetro no 020. Livre pouso na 28, 6224. Salvador, muito boa noite, eu sou 3, como é que é? Feita essa identificação autorizada via CARI, desça para 4.000 pés. Via CARI, desça para 4.3178. Ajuste no 020. Presente, obrigado. Brasil 78, Gol 970, são operação instrumento, 1.000 pés de teto, com 8 km de visibilidade. E pista molhada. Pegado 970. 378, por lugar. Operação Bravo, confere, prepara a saída da El, guarda copy. Autorizado o táxi para o ponto de saída da pista 28 via pátio principal, pátio 3, taxi Kilo e Alfa. O ponto de espera se chama Torre em 118-95, ajuste no 019. Solo Chalé 6224, Bruno. Solo Chalé 6224, taxi via Alfa, pontiente da Júlia. Alfa 27. Aeronave da Avianca vai ingressar no pátio principal para o portão 3 após ser autorizado o feedback. Aguardo para... Poderia confirmar nossa sequência no pouso? 02 2 graus. TAM 3305, coordene com a equipe de solo, após a passagem do trem dos dois da Avianca, vai ingressar agora na Júlia, tem livre ação no FTBEX e no táxi. Após o Avianca, está livre, vai coordenar o TAM 3305. Azul 5001, pronto cópia? 5001. Azul 5001, autorizado para Guarulhos e a Tampazulu 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 28, após a colagem mantém proa até 2.500 pés, primeira curva à esquerda. Saída da El, Leda Módiva, aciona 5525, frequência do controle Salvador 120.8. Responda 5525, azul.